pongo as mãos que outrora foram minhas, seguem hoje tão sozinhas, sem o rosto acariciar. Os teus olhos que eram alegres, inocentes, e que hoje tão somente só conseguem recordar. O teu corpo que a todas te invejava e aos homens encantava, hoje nada tens pra dar. Eu me lembro que também eu já fui teu, e que tudo que foi meu tu levaste sem amar. Eu morri para o mundo, não existo, mas a tua queda assisto como prêmio te esperar. Eu me lembro que também eu já fui teu, e que tudo que foi meu tu levaste sem amar. Eu morri para o mundo, não existo, mas a tua queda assisto como prêmio de esperança.